vida só que não está a viver. Para de dia e não te mexer, sem uma cama com sabor. És vida só que não está a viver. Para de dia e não te mexer, sem uma cama com sabor. Angola, Angola, oi, força. A minha escata mata, um bem coar para a minha caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha escata mata, um bem coar para a minha caminho. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, força. A minha escata mata, um bem coar para a minha caminho. Angola, Angola, oi, força. Pra mim é os catamatão, um bem coar para a minha caminho. We'll be right back. Mahaba Negra and the streets. Like every night, Pedro Camacho sells peanuts outside the Tropicana Club. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.